Vamos gravar os e-mails agora? Que foi, ô? Que foi? Esse filho da puta do Caio Germano mandou uma foto dele fumando pra ele. Gente, antes de sacanagem começar. Isso aí, velho. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e ufólogos. O que eles fazem? O que comem? Onde vivem? No Globo Repórter. Não, não é no Globo Repórter. É profissão, né? Profissão Repórter. Não, não é também, mas... Enfim. Olá, ouvintes. Eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E se você quer entender sobre UFO, faça primeiro um curso de português. Você tem trauma, né? Eu tenho. Bastante. Olá, ouvintes. Aqui é o Caio German. E busca conhecimento. Você usou a minha frase? Meu nome é Thiago e o Caio roubou minha frase, não sei o que falar. Mas então, Igor, agora eu queria dizer, cara, que finalmente chamamos pessoas profissionais, eu digo. Finalmente, né? Depois de todos esses programas, a gente conseguiu depois alguém de que... Depois de 50 episódios, a gente resolve chamar alguém que sabe falar sobre o assunto, que, né? Que realmente entende do assunto. Eu queria, então, aqui apresentar os convidados. Eu não sou mordomo, mas hoje eu vou fazer a exceção de apresentar os caras, né, Igor? É claro, né? Porque... Quebrar um pouco os paradigmas aí da sociedade. Paradigmas. Eu gostaria de apresentar o nosso querido amigo Mistérios. E aí, Mistérios, boa noite, como é que você tá? Boa noite, fala pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, com o Spiracast aí famosíssimo no mundo todo, né? No mundo todo. No mundo todo. Teve a honra de nos chamar. Nossa. E o seu pedido é uma ordem, aqui estou. Eu sou o Christian do canal Mistérios Arquivados, mais conhecido como Mistérios. Vulgo da Atena. Vulgo da Atena. Além do Mistérios... Você adorou isso, né? Gostei, o melhor nome. A pessoa não é conhecida pelo nome, mas é o nome que... Uma alcunha, né? Exatamente. Também temos aqui a presença ilustre do Diego, do canal Área 51. Boa noite, Diego. Como é que você tá? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar aqui da podcast. O maior canal de ufologia do YouTube, hein? Do YouTube brasileiro. Exatamente. Você vê que as mídias ali interligadas, cara. A gente isso. Estamos expandindo nossos contatos. Aí, né? Isso, é o universo expandido dos podcasts. Mas tudo isso... Aliás, não, desculpa. Eu estou aqui, eu tô até perdido. O que nós vamos falar hoje, Igor? Nós vamos falar sobre a um lado da ufologia, o lado de quem estuda a ufologia, sobre o ufólogo, o que ele faz, o que ele precisa estudar, qual é a diferença entre o ufólogo amador, aquele meio maluco, e o ufólogo profissional, que realmente estuda, que é pautado por observações científicas. Nós vamos falar sobre técnicas e muito mais depois. Depois dos e-mails. Depois dos e-mails. Vamos para os e-mails. Todos. Muito bem, Queiroz. Muito bem, Ligor. Nós temos e-mails hoje aqui, tá? E-mails, né? Temos e-mails, Igor. E-mails. Vacas magras, mas são vacas, cara. O Brasil tá em crise, né? O Brasil tá em crise. Eu gostaria de pedir... Ah, Emílio Odebrecht vai nos salvar. Vamos lá. Eu gostaria de pedir pro cara... O cara que vem lá da terra do Bilu. Gostaria de pedir pro nosso querido amigo Thiago Natan pra que ele leia. Pra que... Do Bilu. Cara, essa foi tua frase. Eu devo dizer, inclusive, Igor, eu vou dizer aqui, esse episódio, eu vou alertar os ouvintes que estão ouvindo essa leitura de e-mail já, foi um episódio foda, ouvintes, e... Excelente episódio. Vocês não vão notar o comportamento conspira ali dentro, que a gente tá um pouco sério até, né, Igor? Ah, tá. Ah, é, não, a gente não vai, porque o episódio ele foi mais sério, né? Então, não vai notar o comportamento conspira, né, Queiroz? É, foi o que eu falei. É que eu tava vendo uma postagem aqui, eu não consegui acompanhar teu raciocínio. Nota extrema atenção. Vou pedir pro meu querido amigo Thiago Natan ler o primeiro e-mail da noite aí. Vai lá, Thiago. De Marco Felipe. Brasil, o país da ufologia. É, fala, galera do Conspira. Espero Não. Lê de novo. Como assim? Fala, galera. Fala, galera do Conspira. Espero não estar atrasado para a leitura de e-mails. Muito bom o episódio. Já conheci algum desses casos, mas espero uma parte 2, pois no BR ainda tem muito mais casos tão interessantes quanto. Não sei se sou só eu que espero a semana inteira pelo cast, e quando chega parece que foi tudo rápido demais, mas bem que poderia rolar umas 2 horas e meia de cast, né? Esse daí ele tá querendo pagar a gente, né? Só pode. É. Por 2 horas e meia de cast? Quem ouve 2 horas e meia? Quem ouve? Não, mas se ele quiser mandar um Patreon aí pra gente, né? Quem sabe? É KKK, Ku Klux Klan. Enfim, só isso por enquanto. Vamos ver que a Kina nos aguarda. Abraços. PS, qualidade sempre aumentando. Muito obrigado, Marco. Excelente, velho. Muito obrigado, Marco Felipe, pelo seu e-mail. Cara, ainda bem que você gostou do episódio de casos ufológicos. É um dos... O Igor tá gozando muito nessa aqui, né? Porque é o tema que ele sempre quis fazer. Ah, eu adoro, cara, ufologia. Foi o que começou, né? O podcast começou por conta disso. Temos o que, então? Aqui, alguém quer falar? Só eu que agradeço o e-mail. Eu percebo que... Ah, muito obrigado aí e tal. Muito obrigado. Continue mandando e-mail sempre. Isso ajuda muito. Muito obrigado, Marco Felipe, por ter mandado um e-mail tão maravilhoso e magnífico assim. Muito obrigado. Continue mandando e-mails, né? O famoso correio eletrônico, esse negócio. Correio virtual. Correio virtual que veio... Correio, né? Que veio pra ficar aí esse negócio, esse tal de internet. De interweb. Não, cara, olha, esse negócio de esperar a semana inteira pelo cash, eu percebo que não é só você que espera a semana inteira pelo cash e quando chega fala, ah, já tem alguns ouvintes aí que eu tenho contato que falam, ô, mas cadê o Conspira? Não vai sair? Não sei o quê. Agora perceba que talvez isso seja uma mensagem subliminar que o Igor põe nos episódios. E aí tá. Não vou deixar isso claro, vou deixar isso implícito, pense sobre isso. Mas eu queria pedir, Igor, agora, eu queria pedir pra você ler... O cara vai pedir e demora um ano, ele deve estar vendo aquelas coisas. Ah, vai se fuder, então. O cara tá sendo bulinado. Estão de bulinando o cara ali. Vocês tudo, mano. Ah, foda-se. Mesmo que... O Queiroz tá carente, só pode. Ele tá muito nervoso. Ah, vai tomar no cu. De rola. Como diz o Boechat. Vai procurar uma rola. Vai procurar uma rola. Então, foda-se vocês todos, eu vou ler o e-mail do Marco aqui. Eu acho que é o Marco Felipe que mandou o e-mail de novo. É o mesmo Marco, é o mesmo. É o mesmo Marco. Ele manda um e-mail com o assunto pergunta. Gostaria de saber o que os participantes têm a comentar sobre RPG de mesa, o bom e velho. São fãs? Já jogaram? Se não, tem vontade? Ou preferem pebeca? hashtag LOLzinho. Bateu um LOLzinho ali. Eu vou jogar meu LOLzinho aqui. Eu prefiro a última pergunta. Hashtag LOLzinho. Mulher não dá XP no Tibia, porra. É claro, eu quero a minha Emerald Sword. Eu nunca joguei RPG de mesa, ô Marco. Não sei como é que funciona esse bagulho, não. Mas eu prefiro a boa e velha Pepe. Somos dois. Não, mas tipo, é que o RPG de mesa, eu tenho um RPG aqui, o daquele. Muito obrigado, Marco Felipe, pelo seu RPG do Angus. Aquele... Chama Boobs and Satans. É, chama Cabras and Satan. Não, mas é o RPG do Angus que eu tenho. Muito maneiro. Eu criei um RPG, mas assim, o RPG de mesa eu nunca joguei. Tenho vontade, mas até agora eu não joguei. Eu também nunca joguei, não. Tenho até vontade de jogar, mas. Sei lá. Eu não tenho a mínima vontade. Ah, eu tive uma ideia. Por que todo final de ano a gente não grava um especial de RPG? Que coisa excelente, cara. Que ideia. Muito nova, obrigado, hein, pelo seu e-mail, viu, Marco? Caralho. Viu? Muito obrigado pelo seu e-mail. Mande mais e-mails, Marco. Nossa, hashtags... que foi um arroto. Mande mais hashtag. Não, acho que não. Mande mais hashtags. Mande Riot Points também pra gente. Puta que pariu, cara. Eu tô cercado. O cara sabe as os códigos. Mas não adianta e eu jogo essa porra, sério. Ô, agora eu vou pedir pro membro maconheiro do Conspira pra ele ler o e-mail do Diego Andrade. E agora a gente vai ler o e-mail do Diego Andrade. A gente não, você vai ler. Não, foda-se. A gente. Foda-se as regras. Foda-se. Você tá muito. Eu olhei a imagem dos dois homens aqui. Como a pessoa pode ser tão feia? Que imagem, velho. Então vamos lá ler o e-mail do Diego Andrade, lá do Zoação 40. Obrigado, Conspiras, por um podcast excelente com dramas excepcionais e também por não falarem dessa merda de Star Trek. Só o que presta são os novos filmes mesmo. Polêmica? Grande abraço, Diego Aramesh. Mamilos. O Carlos Lemes deve estar, nossa, chorando por todos os orifícios do corpo dele por ter ouvido que o Diego não gosta do Star Trek. O bicho tá se rasgando de tanto chorar, né? Não, mas é, valeu, Diego. Mande mais e-mails e com certeza você vai participar mais aqui, porque você encaixou no espírito conspira, né? Eu tô vendo que tá ficando cada vez mais filha da puta. Mas, se você quiser mandar e-mails bonitos como esse pra gente, como é que você faz? Como é que você faz? E aí, ouvinte? E aí, ouvinte, como é que você faz? Eu melhorei, eu vou falar. Ai, se você quiser mandar, se quiser mandar um e-mail pela gente, se você entra lá no teu provedor de e-mail, manda e-mail para contato@conspiracast.com.br. Mas se eu quiser entrar em contato, já que eu já tô no site do Conspira, como é que eu faço lá? Pelo site. Você vai no menu ali, você vai ver uma aba chamada contato. Oh God, faltou o Gabriel que está sumido. Mas você vai lá na aba contato do menu do site, vai clicar lá e vai ter o formulário que você vai poder mandar um e-mail pra gente. Fácil, rápido, sem complicação nenhuma. É só digitar as coisas lá que pede, que eu não lembro de cabeça agora o que é, e enviar o e-mail pra gente. E se você não quiser mandar por e-mail, não tiver e-mail, é o primeiro dia na internet, até o primeiro dia na Terra seu aqui, você só tem um Facebook, o que você faz? E aí, ouvinte, o que você faz? Bom, você vai fazer o quê? O pessoal tá meio lento hoje. Eu quero responder, mas eu não consigo parar de rir, caralho. facebook.com/conspiracast. Entra lá, vai ter tudo de bom lá na site. Tem camisetas até que nós vamos falar. Na site. Ah, vai se fuder. Perguntou, você não respondeu. Puta que pariu. Ah, depois de ir na site, você entra lá, você vai ver as coisas, tá? www.facebook.com/conspiracast. E se eu quiser usar o Twitter? Caio German. Percebe-se que o Caio German não está ligando para... O Twitter do Conspira é @_conspiracast. E vamos para o tema, né? É, porque não tem mais rede social nenhuma. Não. É o seu cu que vai pro tema. O Snapchat pros nude, cadê? Snapchat é Queiroz, mate.35. Olha só. É sacanagem. Não, Igor, a gente tem que... Não pode esquecer, caralho. É verdade, tem os amigos, né? Olha só, eu tô com as cabeças... Chato, não, o Caio German que mandou essa foto. Tem um vibrador elétrico. Vamos focar aqui agora. Meu Deus do céu. Esse episódio, Igor... Quem é que recomenda o nosso podcast? Quem recomenda o nosso podcast? Zoação 40 recomenda Locomotiva 26. Nerdópolis recomenda. Zumbicast recomenda, que tá com promoções, tá com eventos, tá com muita coisa legal e bacana vindo aí. Novidades, ouvinte. Não vou dizer mais nada, só vou dizer isso. É só Nerdópolis. E o Coxinha Nerd também. Não pode esquecer. Participante pode ganhar prêmio? Se fudeu. Entendeu? Se fudeu. Mas assim, Igor, além disso, cara, eu gostaria de divulgar o canal novamente dos nossos participantes aí que estão no episódio. O canal Área 51, sim, né? Maior canal de ufologia do YouTube brasileiro. Conta com mais de 82 mil inscritos. Ele tem propriedade pra falar do tema. É um dos mais... Eu já falei que é o mais famoso, eu tô me repetindo. Então assim, vocês sabem que lá no canal deles vocês vão encontrar informação de qualidade. E além disso, a gente tem outro canal, né, Igor? Qual que é o outro canal que tá participando aqui? A gente tem que divulgar. O Mistérios Arquivados, ele conta com... Ele não é tão focado na ufologia assim, trata também, mas ele abre um pouco mais para justamente mistérios, tá aí no nome. Então ele trata de tudo isso lá, vale a pena também você, ouvinte, conhecer o canal dele, que é o YouTube, é uma mídia legal para você ver no seu almoço aí, você vê um mistério legal aí. Mas é isso, eu acho que recados dados. E-mails lidos. Ai, eu tô esquecendo o e-mail. Diva, sedução. Ah, vocês vão tomar tudo no cu, vocês tudo. Ah, você também quer, né? Eu quero que se foda agora. Não, eu não vou divulgar nada. Foda-se, tá bom? Foda-se, não tem mais. Foda-se. Não tem mais conspira homenageia, não existe mais. Eu ia falar disso agora. Não ia, não. Agora você vai, né? Eu falo o que eu queria. É, agora você vai. A gente aí, palhaço da porra. Vou colocar isso aí amanhã, porque hoje, depois eu vou bater um LOL. Mas o Conspira Homenageia, pessoal, é uma das atrações que são mais benquistas aqui no nosso maravilhoso programa. Lembre-se de ir no Facebook. Faz tanto tempo que eu falo que eu até esqueci. Lembre-se de ir lá no Facebook, na postagem do programa, você vai encontrar lá Conspira Homenageia, que eu acho que é o 6. Digite lá na postagem o podcast nacional que você quer ver homenageado aqui no ConspiraCast, que a gente vai gravar um tema que a gente já fez, que combine com essa quina, que, né, a gente é ufologia, não vai fazer o quê? Conspira Drop, né? Digite o podcast nacional que você quer ver homenageado, que a gente vai gravar aqui. Mas eu acho que depois de toda essa... Depois de todo esse jabá. Mas é isso mesmo, Igor. Recados dados. O cara tá muito nervoso, meu Deus. Exaltado. Recados dados. E-mails lidos. Vamos para o tema. É, eu queria começar perguntando pra vocês como que foi o primeiro contato assim, de vocês com a ufologia, como que surgiu esse gosto por estudo, pelo tema. Pra mim foi quando, ainda pequeno, né, eu me encontrava no colégio de São Bento, em Olinda, lá em Pernambuco, onde eu morava na época, e por razões de atividades ficamos até tarde, eu e um amigo, acho que éramos da quinta, sexta série ainda, era o ano de 1995 aproximadamente, e à noite eu pude notar no céu três luzes, né, e se tornaram rapidamente cinco com a chegada de outras duas, formando aí como se fosse uma espécie de estrela, né, aquela estrela tradicional com cinco pontas, né, cada luz representaria um lado. Uhum. Um fenômeno um tanto quanto estranho, mas até aí nada demais. Posteriormente, elas começaram a trocar de posição entre si, a que tava na esquerda ia pra direita, a que tava em cima ia pra baixo, ia de baixo pra cima. Evidentemente isso aí não era algo natural, não era algo comum. Posteriormente a gente, naquela época, como todo mundo bem sabe, a gente tinha programas de televisão que falavam sobre o tema. A gente tinha o Fantástico, tinha Comando da Madrugada, então tudo quanto é emissora, tanto SBT, Manchete, Globo, falava sobre o tema. Era algo que era interesse da grande massa. É porque 95 foi o incidente de Varginha foi em 94, então em 95 estava muito em voga na mídia. Não querendo corrigir, se não me engano, Varginha foi em 96. 96. Eu lembro que foi um ano de diferença de que eu nasci. Não lembrava se era 94 ou 96. 96. Foi posteriormente que ainda isso aí acelerou todo esse processo, uhum, né? E sem dúvida esse foi o meu primeiro contato que me fez interessar por esse assunto. E eu me aprofundei, entrei de cabeça e vi que o negócio é um universo completamente à parte de tudo que se imagina. Existem muitos casos ufológicos. O Área 51, que é um dos convidados aqui hoje, ele é um perito. Um elogio que eu posso fazer a ele gratuitamente. Nos casos desconhecidos, nos casos brasileiros que são arquivados, e são inúmeros, coisas que as pessoas nem imaginam. Não é um, dois, três casos. Só lembra de Varginha, lembra do Operação Prato, mas muitos outros. A gente tinha até comentado no episódio anterior aqui que, né, o Brasil ele tem bastante caso ufológico, assim. Ele é um dos mais creditados no mundo, é isso? Uhum. E casos, assim, casos críveis que você para e pensa, realmente tem alguma coisa estranha aí. Isso. Sim, e não é à toa que a comunidade ufológica como um todo brasileira é conceituada no mundo, e os contatos, né, pessoas célebres, são feitos com nós ufólogos brasileiros constantemente. Nossos casos são os casos mais impressionantes, por incrível que pareça. E a gente vai poder abrir um pouco desse universo para vocês. Acho que já me estendi por demais. Vou deixar a vez aqui pro meu amigo Diego falar agora. Então, eu tive o primeiro contato com a ufologia já desde criança, né? A minha mãe, ela tinha... Eu ainda tenho os livros dela. Depois que ela faleceu, eu fiquei com os livros. Ela tinha livros que falavam sobre vários tipos de mistérios, e um deles era sobre a ufologia. Inclusive, vários dos casos que eu já postei no canal foram tirados desse livro. Desde criança, então, quando eu comecei a folhear esses livros, eu já comecei a me interessar. Mas um caso como esse que o Christian teve, eu nunca passei. Nunca, por incrível que pareça, apesar de ser um apaixonado pelo assunto, eu nunca vi nenhuma luz, nada que seja estranho, nunca presenciei ou vivenciei nenhum fenômeno ufológico, nem mesmo uma pequena luz se movimentando de forma suspeita no céu. Mas eu queria ver. Por muitas vezes já passei noites olhando pro céu procurando alguma coisa, mas infelizmente nunca achei. Você vê a diferença dos caras, né? O cara quer ver. Eu, por exemplo, eu não quero ver nada. Você não quer ver, né? Eu quero não ver, entendeu? Não, mas parece que quanto que nem... Eu, por exemplo, também nunca tive nenhuma experiência. Já passei, procurei, já fiquei olhando, às vezes em viagem que passa por estrada de carro, assim, a gente fica olhando pro céu. O que eu vi foi só a estrela mesmo, só nada muito chamativo, mas quem sabe um dia. É, além dos nossos convidados aqui, que são profissionais e entendidos do assunto, né? Uhum. Nós, meros leigos aqui, queria saber dos conspiras aí. Qual foi a... Se eles teve algum interesse já na ufologia, se já chamou atenção, qual foi o contato deles, como é que é aí? Bom, eu não... Nunca tive nenhuma experiência assim, mas pessoas próximas de mim, como meu irmão, já viu uma luz meio estranha. Ele até tirou umas fotos, tentou gravar um vídeo, só que o telefone não era tão bom quanto os de hoje, né? Mas dizendo ele viu essa luz como se ela estivesse apagando e acendendo de uma forma assim, como se ela estivesse crescendo para cima da casa dele. Só que aí ele disse que de repente a luz apagou e ele nunca mais viu nada, nunca mais aconteceu isso na casa dele. Eu perguntei para ele se ele tinha usado alguma coisa, né? Mas ele falou que não. Mas eu tenho vontade de ver. E você, Caio, como é que foi aí? Teve algum contato aí? Teve alguma coisa estranha acontecendo com você aí, algum fato? Comigo nunca aconteceu, nem tampouco com nenhum conhecido próximo. Porém, eu já fui muito em som também nas letras, que é meio que próximo de uma Varginha, tem muitas histórias e tal. Então eu já ouvi falar muito do assunto, eu já pesquisei um pouco. Não, mas ali você foi com auxílio ali de tóxicos. É porque você é de Minas, ali, né, Caio? Então você tá no ambiente. Tá no ponte, né, velho? E ali é um pouquinho complicado, porque ali tem ponte da ufologia do lado e ponte das drogas também. Né? O pessoal confunde, às vezes, o que tá, né? O que tá enxergando, o que é real e o que é com o auxílio das drogas lá. Mas eu queria perguntar pros nossos convidados também, Igor. Oi. Se nesse caminho, né, eles estão estudados aí. Sim. E se nesse caminho vocês já encontraram essas ridicularizações sobre a ufologia, umas pessoas que não, parece que não sabem do que tá falando ali, gente que... Porque, né, Igor, aquela experiência que a gente teve. É. Que é o falso profissional. Ele fala, mas você percebe que ele não tem o domínio ali e tudo que ele fala pra você é meia verdade. Vocês se depararam com situações assim no meio dos seus estudos? Como é que foi? Sem dúvidas, né? Isso aí é o que a gente mais vê hoje em dia, que a gente luta mais, é pra que a ufologia seja levada a sério, mas infelizmente, por ser uma ciência ainda não reconhecida até, as pessoas não dão o devido valor. O que a gente mais vê também, a gente pode separar a ufologia desde já em dois fatores, né? Digamos que existam dois tipos de ufologia. Aquela que descamba pro lado espiritual, porque querendo ou não, os extraterrestres são os novos deuses de várias religiões aí que surgiram, né? É o pessoal do Astacherans. E por aí vai. Tem outros, por incrível que pareça. Nossa! As religiões são também das letras também. E tem o lado científico, né? Que tenta combater um pouco aquilo lá e até convive com o lado espiritual, entre aspas, tolerando, mas não absorvendo as ideias do lado espiritual, né? Até porque se você com espiritualidade, você não consegue provar muita coisa cientificamente, concorda? É, porque acaba se tornando um dogma, né? É aquilo e pronto, você tem que aceitar. E até não tem um método de estudo, né, cara? Não, não tem. É o que aconteceu com a psicologia, uma coisa que a gente vê, né? Que só foi considerada ciência mesmo depois que quando propuseram um método de estudo. Um objeto e um método de estudo. Na ciência, você tem que ter um objeto e um método de estudo. Você não pode simplesmente falar que existe e pronto, acabou. Não tem como provar. E abordar do jeito religioso realmente é muito falho em vários aspectos até, né? A gente respeita como a gente deve respeitar a opinião de cada um, né? Eu tive um sonho lúcido, uma viagem astral com extraterrestres ou coisas do gênero. A gente respeita, mas não é esse o foco de nosso trabalho. Nosso foco é mostrar pro mundo inteiro, cientificamente, que esta é sim uma ciência que foi renegada há muito tempo, né? O primeiro caso ufológico lá do Ken Arnold, em 1947, ele viu 9 objetos lá e ele usou esse termo aí, disco voador, para descrever. Desde lá começou a se formar uma comunidade ufológica e eles trabalharam muito para construir o mínimo de reputação que ele tinha, pelo menos o mínimo de consideração, porque a ufologia é uma pseudociência para os olhos dos letrados, né? Portanto, a gente batalha para que seja reconhecido. Se a gente partir para o lado espiritual, não vai ser reconhecido nunca, né? Muito pelo contrário, né? E vai ser até ridicularizado. Exato. Mais que já é hoje em dia, porque muita gente realmente trata isso como um tipo de chacota e tal. Você falar que você acredita ou se interessa pelo assunto, dependendo pra quem você falar isso, você vai ser ridicularizado mesmo. A pessoa não entende. Sim, ainda tem um problema muito grave no meio, que são as pessoas ganhando dinheiro com ufologia. É, por incrível que pareça, tem gente que vive disso e vive muito bem, viu? Pessoas que dizem que têm contatos especiais com seres divinos ou extraterrestres e tem palavras XYZ, pra você saber essa palavra, tem que comprar o livrinho dele, tem que pagar a palestra dele. Claro, eu não vou generalizar, porque tem muito ufólogo respeitável que faz palestra e vende seus livros. Mas tem muita gente que não foi contatado com isso, mas nenhum, e finge, cria uma história pra lucrar em cima. Seria o caso do Urandi, do Projeto Portal? Olha, eu não vou ficar em cima do muro. Eu gosto de evitar temas polêmicos, mas aqui eu vou dar logo de supetão no peito do Bilu, porque não sei como. É o caso dele. Aqui é livre, pode falar o que você quiser. É o caso dele, sem dúvidas. Ele é uma pessoa que se utiliza, né? Tá evidente que o Bilu é ele. Isso foi mostrado N vezes e tem pessoas ainda que, enfim... Ele conseguiu, através disso, concessões de terrenos, né? Tá conseguindo muita grana com isso, vendendo terrenos, lotes lá na região que nem dele é. Só pra você ter ideia. Então, é algo perigoso até, né? Algo perigoso. E agora eles estão lançando um DVD pra provar que a Terra é plana, não é redonda, por incrível que pareça. Nossa! Eu vi isso daí. A última coisa que saiu nessa semana aí sobre o ET Bilu é que ele falou que a Terra é plana. Nossa, inclusive tem tanta coisa que matematicamente falando sobre a Terra ser plana, né, Igor? Sim, o mínimo conhecimento de física impede que a Terra seja plana. Mas eu queria perguntar pro Diego também. Diego, o que você acha desses falsos, vamos colocar entre aspas aí, os falsos profetas da ufologia? Ah, sim, com certeza. Existem, na verdade, o maior número de pessoas que se dizem estudiosos do assunto, na verdade, eles são mais pregadores de uma verdade que eles mesmos inventaram. Porque o que acontece? A ufologia, ela é muito mais simples do que a grande maioria das pessoas ela enxergam ou entendem. A ufologia nada mais é do que um fenômeno que não pode ser explicado de nenhuma outra forma, e aí acredita-se a questão a vida extraterrestre. Isso porque são coisas que não podem ser explicadas no âmbito humano, que não pode ser explicado como feito por um humano, por um animal ou por qualquer coisa que seja desse planeta. Aí trata-se, o assunto é estudado partindo da ideia de ser algo extraterrestre. E é claro, como o Christian falou, tem pessoas que se aproveitam disso para fazerem praticamente religiões, e inclusive hoje em dia a gente tem cada vez mais religiões mesmo, evangélicas, cristãs, enfim, que estão começando a aderir também à questão da ufologia, só que pro lado no sentido de dizer que são demônios ou outras coisas do tipo, né? Eu acho que o ufólogo sério é aquele que vai lá, coleta dados, leva pro laboratório, que busca evidências, coleta relatos e tenta fichar isso e buscar, claro, uma prova definitiva da existência de vida extraterrestre. Porque o que acontece? A ufologia não é uma ciência porque ela não pode ser aplicada, não pode ser aplicado o método científico nela. Então você tem que ter alguma coisa que possa ser testada por qualquer outro cientista de qualquer parte do mundo e aquele resultado seja o mesmo. Ou seja, todos os cientistas fazem a mesma pesquisa e todos eles obtêm o mesmo resultado. A ufologia não tem isso. Na verdade, a ufologia até tem alguns materiais que foram coletados de quedas de naves ou de outras coisas, só que de implantes, inclusive, que só um momentinho. A ufologia, ela tem vários materiais que puderam ser analisados, né? Tanto análise de solo, como também implantes que são achados nos abduzidos, materiais recolhidos de supostos naves extraterrestres caídas em solo. Só que todos esses materiais, é difícil você provar que é extraterrestre, porque ele contém materiais que existem aqui na Terra também. Então, o que acontece? Se existe ferro aqui na Terra, existe ferro em outro planeta. A diferença está em como você vai usar esse ferro, né? Então, o ufólogo sério é aquele que trata realmente o assunto no âmbito do estudo, da análise, e que não simplesmente prega, não, isso é extraterrestre, porque nenhum ufólogo sério que se preste vai chegar e vai dizer, não, isso realmente eu tenho certeza absoluta que é extraterrestre. A pessoa tem que estar com a mente aberta de saber que aquele estudo que ele está fazendo não chegou a uma conclusão. Nenhum ufólogo nunca conseguiu um estudo que realmente chegasse a uma conclusão definitiva. Ele simplesmente tem evidências que se baseiam, evidências que suportam a ideia dele. E em contrapartida, os céticos não conseguem evidências que suportem a ideia deles. A ideia deles normalmente é mais vaga. Então aí passa-se a acreditar mais na questão ufológica do que na questão que os céticos apontam. Só que exatamente partindo disso é que tem muita gente que se aproveita. Como nós temos aí casos, desculpa se alguém acredita, porque eu sei que quando eu falo disso tem muita gente que se ofende, mas coisas como Illuminati, Nibiru, o próprio ET Bilu, Nova Ordem Mundial, isso tudo, já percebeu que toda conspiração sempre envolve extraterrestres? Tentam colocar de alguma forma sempre os extraterrestres, não se sabe por que ainda. Exatamente. De forma messiânica ou maligna, né? Isso. É sempre algo relacionado a isso. Exatamente. Eu queria colocar aqui uma coisa que faz muito tempo, faz vários episódios que a gente não faz, Igor. Não? Então fala aí. Não faz, eu queria fazer um Momento Aurélio. Momento Aurélio? Então vamos começar com o nosso Momento Aurélio. Momento Aurélio do que é ufólogo. O que é? Quem que vai... Vamos dar o dicionário pra alguém. Quem vai pegar o dicionário aí, Igor? Vamos fuder alguém. Vou pedir pro meu querido amigo, Caio German, pra pegar o dicionário e ler a definição da Aurélio aí de ufólogo. Ufólogo é o profissional que estuda relatos, registros, evidências físicas e demais fenômenos relacionados a objetos voadores não identificados ou OVNIs. Devido às dificuldades de obtenção de dados confiáveis, ufólogos não realizam pesquisas de caráter científico, uma vez que nenhum estudo científico feito por pesquisadores qualificados mostrou um resultado que não fosse uma explicação mundana para algo relacionado a OVNIs. Então seria mais ou menos isso aí. Ou seja, bom, é o cara que estuda evidências de possíveis coisas que não seriam o quê? Sei lá, na definição mais... Eu vou ter que discordar do finalzinho da definição do Aurélio, viu, gente? Uhum. É, eu disse aqui, eu já tava até vendo isso. Exatamente. Eu já vi chegando. Algumas características, alguns experimentos que foram feitos, obviamente, são inconclusivos, entretanto, não são explicados mundanamente, tá? É, assim, o que mais chama a atenção é o fato de não haver explicação. Sim. E essa definição aí mostra um pouco do ranço que tem, né, cara? O pessoal fala, os caras dão a explicação mundana para os eventos. Que é a explicação padrão, né, velho? Já é um pouco já implícito aí no pensamento e no preconceito das pessoas. Houve um caso bastante interessante, que eu vou ter que falar desse caso para poder explicitar um pouco melhor o que eu quis dizer. Mas vou abreviar bem, né? Em 1986, se não estou enganado, na cidade de Voronezh, na Rússia, um OVNI, ele pousou em meio à cidade, uma cidade grande, 900 mil habitantes, e simplesmente muita gente viu. Tinha dezenas de pessoas na rua na hora. As criaturas desceram, fizeram um rápido contato, né? Que eu não vou explicitar para não perder muito tempo, e foram embora. As marcas da sapata da nave ficaram no solo. Foram enviados engenheiros da Rússia para lá e identificaram que realmente ali teria se pousado algo de grande peso. Isso é inconclusivo, mas não é mundanamente explicável. 89, realmente. E para pôr uma pedra nesse assunto, eu gostaria de citar aqui, se possível, algumas das missões da ufologia científica, quais alguns dos objetivos. Acho que isso vai esclarecer bem melhor que nosso Aurélio aí. Eu acho que porque esse Aurélio, ele tava meio tendencioso. Eu levantei alguns tópicos aqui que eu acho interessante pra gente preservar, né? Ela tem alguns objetivos, né? Que é guardar e preservar materiais dos contatos, mostrar e exibir esses materiais a curiosos e pesquisadores, ou até mesmo em museus, né? Analisar rastros, né? Como aquele cabelo de anjo, que é um material que cai das naves, ou pegada das sapatas do solo, tirando moldes de gesso, análise da composição química de detritos e partes de OVNIs em laboratórios, mapear dados de localidade e época dos avistamentos, né? A tipologia dos tripulantes, inclusive, é muito importante. Tem que descartar erros de identificação e farsas também, que é o que mais ocorre nesse meio. Formular vigílias ufológicas é muito importante. A gente que sabe que em determinados pontos, né, os hotspots, que são pontos onde se encontra muito avistamento, se você fizer vigílias constantes naquele local, você acaba tendo algum avistamento. Registrar fotos e filmes de todos os avistamentos possíveis e provar à comunidade científica que é um fenômeno real e pode ser estudado. Mistérios, o seu foco de estudo. Da Mistériolândia. O seu foco de estudo é nos casos brasileiros, ou você também estuda os casos internacionais? Ou existe um certo tipo de ufologia fundamental, que todo mundo, alguns casos que todo mundo já deve conhecer pra ser um ufólogo? Um ufólogo tem algo assim? Preze, ele tem que conhecer todos os casos, né? Não tem como se restringir na pesquisa em casos de uma área X ou Y. Eu penso assim, uma especificação, sabe? Você conhece os casos do mundo, mas, eu tô focado no estudo aqui nos casos que aconteceram no interior do estado de São Paulo, por exemplo. Ou não existe isso? Ela tem que estudar tudo, né, na realidade. A ufologia, como ela é um fenômeno que não pode ser repetido em laboratório, por isso que ela é uma pseudociência, né, ela tem que se embasar em dados. E esses dados têm que ser de ordem mundial, porque um dado, um evento, casa com outro. Tem na ufologia diversos fenômenos que aconteceram, por exemplo, aqui no Brasil e lá na Rússia, por exemplo. Agora há pouco comentaram sobre Tunguska, que foi um evento na Rússia. Mas no Brasil a gente teve um evento Curuçá, que foi um evento igualmente grande e pouco divulgado, mas teve no Brasil também. Aproveitando, então, um gancho com o que você falou, Mistérios. É, então, a ufologia, ela tem buscado se tornar uma ciência? Ela tem buscado desenvolver métodos para tornar uma ciência autônoma ou ela busca se manter da maneira que ela está? É, não existe um consenso, uma comunidade ufológica em termos acadêmicos, né? Não ainda, apesar que já foram feitos alguns cursos e tudo mais, mas nada coeso, né? Toda a comunidade ufológica adote como... Não é dessa forma que você deve praticar ufologia. Na década de 80, por exemplo, a gente tinha um kit, né? Um kit, famoso kit ufólogo. Lá você tinha o binóculo, o gravador, a famosa pochete, uma câmera polaroid, uma lupa, um chapéu do Indiana Jones, pronto, você é um ufólogo. É um ufólogo. Eu queria até perguntar, né? Você tinha falado do mapeamento dos hotspots, né, o Mistérios? Sim, sim. E gostei muito do Mistérios. Mas a gente tinha conversado esses tempos aí em Rio Preto, aqui em Rio Preto, e teve uma convenção sobre ufologia, né, Igor? E especificamente de um caso, do caso do Nilson Pátero. Tava falando do... Era comemoração, assim, não é uma palavra muito boa, né, mas eles estavam falando do caso. E a gente conversou com um cara lá, chamado Eusébio, e ele tem um site chamado Exodata. Vocês já ouviram falar do Exodata? Que não. Bom, era um... eu não sei se ele tava começando, Igor. Como é que é? Você lembra? Ele tava começando um site em que ele iria colocar documentos e todo tipo de documento que ele tivesse ou que ele achasse, ele ia fazer um mapeamento desse banco de dados por... Teria vários tipos de filtro no site. Seria por data, seria por tipo de caso, por grau de credibilidade do caso. Ele ia tentar fazer um banco de dados grande de documentos e registros. Muito bom. Lá nos Estados Unidos já existem bancos de dados assim, tá? Ufólogos já compartilham, são tantos casos que eles já compartilham informações em arquivos comprimidos já XLS mesmo, de Excel mesmo, já tem planilhas prontas sobre isso, mas eles trocam informações. No Brasil mesmo, se você for enviar uma planilha dessa, vai dar mais de 1000 casos facilmente. É muita coisa, gente. E é muito difícil separar o joio do trigo, por exemplo, as farsas e dos casos mesmo que podem ser estudados e levados a sério? Uhum. É difícil sim, porque você pode começar a ter preconceitos e preconceito quando eu falo. Por exemplo, você tem um relato, né, que é muito impressionante, que é incrível, de um cara que é um agricultor humilde. O cara toma uma cachaça braba, vamos usar o termo certo, né? Ah, é o Caio Germa. Entretanto, o caso, ele tem coisas que esse cara, você duvida muito que ele criaria da cabeça dele mesmo. Aí fica difícil você saber, poxa, ele tava numa viagem de cachaça ou ele realmente teve aquilo ali? Então é muito difícil você separar o joio do trigo. Entretanto, o que a comunidade ufológica faz? Os casos incríveis, os casos que são mais, como posso dizer assim, fantásticos, credíveis, que se acredita mesmo neles, são os casos onde envolve muitas testemunhas, uma cidade inteira, uma população inteira, porque aí fica muito mais difícil de você provar que tá todo mundo mentindo. A menos que seja Oktoberfest, aí fudeu. Oktoberfest ou qualquer dia em São Tomé das Letras. Ou qualquer dia do ano em São Tomé. Não, mas é por isso... Ou na Unesp de Assis. Mas é por isso que o caso da Operação Prato é um dos maiores, assim, do Brasil, porque uma cidade foi atacada. Então é muito difícil você pegar uma cidade inteira que quer usar a má fé pra poder criar um caso ufológico, assim, ainda mais em Colares, né? Mas os casos ufológicos, a gente pode, fazendo um adendo ao que o Christian disse, a gente pode separar ele, na verdade eu separo, não é uma separação oficial, né? Entre os casos militares, os casos de relatos e os casos de evidências. Os casos de relatos é a pessoa que conta, e aí você ou acredita ou não. E aí você faz uma... Normalmente o ufólogo, nestes casos, ele só guarda no banco de dados ali, entrevista as pessoas, e aí guarda no banco de dados ali para futuras comparações, ou enfim, para que aquilo possa ser posteriormente estudado, caso venha a ter um outro caso semelhante, para você fazer uma comparação. Os casos dos militares, onde aí tem... Normalmente existe documentos, ou teoricamente, na maioria das vezes, o depoimento de um militar, ele é muito mais... Tem muito mais credibilidade do que a de um civil, e os casos com evidências, aqueles onde, além da pessoa contar, ela ainda deixa o OVNI, deixa marcas no chão, ou a pessoa fica com marcas no corpo, ou a pessoa tem algum tipo de coisa que você possa aderir, você possa adicionar a esse depoimento. Não fica o depoimento seco, a pessoa tem muito mais coisa que ela possa adicionar e que possa mostrar, ele não é só a fala dele, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Então eu acho que dá pra separar dessas três formas. E claro, os casos mais importantes são aqueles que envolvem militares e aqueles que envolvem evidências físicas, né? Viu, deixa eu perguntar, agora que a gente falou, a gente deu essa esclarecida, o objetivo desse programa aqui, pessoal, é a gente diferenciar aquele pessoal da ufologia louca e cega, sabe? Acreditar em tudo que fala. Viu uma luz, isso. Viu uma luz no poste, ah, meu Deus, é um... E mostrar, mostrar uma ufologia mais crível, né? Uma ufologia séria. Porque é o seguinte, a gente foi nesse evento de ufologia aqui em Rio Preto, e a gente vê o cara que diz que é um grande ufólogo, que diz que é um grande profissional. Na hora que ele começa a falar, você sabe, ele pode até ser um bom profissional, um bom ufólogo, mas do jeito que ele fala, não deixa crível, sabe? Ele dá mais motivo para as pessoas não acreditarem, sabe? É muita paixão, mas que ela cega o julgamento científico. É, exatamente. Como a gente falou na última vez, né, velho? O cara olha pro céu querendo encontrar, então ele vai encontrar, né? Mas é exatamente isso que aí tem a diferença, né? Porque tem muitos ufólogos, inclusive, não vou citar nomes, mas tem ufólogos mundiais e brasileiros, inclusive, muito famosos, que apesar de terem estudos muito sérios, estudos muito relevantes, que inclusive adicionaram muito na ufologia, às vezes pecam nisso, na questão de misturar a fé dele, principalmente a questão religiosa, e mistura com a ciência. Porque o que acontece? Loucura demais, eu, né, véio? E eu vejo que essa mistura da ufologia com a espiritualidade nada mais é do que uma forma da pessoa que tem uma crença, uma fé religiosa, dela conseguir aceitar a ufologia sem ofender a fé. Então ela mistura as duas coisas e é isso que acaba tornando a coisa menos crível, é isso que acaba tornando, desviando o foco realmente do objetivo da ufologia. Mas agora que a gente falou da ufologia, pessoal, tá tudo bem aí? Sim, pode perfeitamente. Antes da gente encerrar isso, aliás, eu quero falar uma coisa sobre ufologia, né? Uhum. É uma ciência nobre, né? Que não gera emprego, você não é empregado, você não tem diploma, você se dedica a vida toda e ainda vira motivo de chacota, né? Acho que é a profissão mais nobre do mundo, né? Porque... A gente falou um pouco do ufólogo, a gente falou de alguns casos, mistérios, até ele citou o kit ufólogo famoso que as pessoas tinham. Então é pra entrar já mais na pessoa mesmo, no profissional. Eu queria perguntar, assim, se hoje em dia se tem alguma diferença de equipamento que vocês usam hoje em dia, se, como assim, computadores, com essas coisas novas aí que quais chegaram. Quais são os instrumentos e equipamentos que o ufólogo usa, né? Um ufólogo que se preze, né? O que, que ele tem que usar? Quais são as técnicas que ele usa? Qual é o jeito que ele estuda? Como é que funciona isso? Perfeito. Desculpa, pode falar. Pode falar, Diego. Te dou a honra de falar. Tira para o ímpar. Assim, o estudo da ufologia, normalmente, ele não é feito sozinho. Isso, normalmente, a pessoa que vai a campo, o cara que faz a pesquisa, ele normalmente ele não tem a informação suficiente para poder estudar o caso. Então, normalmente, tem uma pessoa que vai lá, faz a coleta do relato, que faz a coleta da análise dos materiais, dos vestígios, que tira a fotografia. Normalmente essa pessoa até acaba, dependendo do tipo de vestígio que tem, ela chama um outro profissional. Então, normalmente a ufologia envolve várias pessoas. Tem aquela pessoa que é o biólogo, que vai lá analisar biologicamente a situação. Tem o outro que é o físico, que vai analisar fisicamente a situação. E diversos tipos de equipamentos podem ser utilizados em cada caso. Por exemplo, você pode pegar um equipamento para verificar a radiação, dependendo de como, se tiver algum tipo de vestígio que a princípio seja de nave. Você pode pegar e coletar do solo e levar para o laboratório. Você pode fazer uma coleta ali do solo e verificar se há algum tipo de micro-organismo. Você pode fazer pode levar para um médico ou trazer um médico até a cena para ele verificar ali a questão da testemunha, ver se ela tem alguma coisa diferenciada. Então, não é um único equipamento ou um kit. Na verdade, é uma série de coisas e dependendo daquilo que é necessário, aí leva-se para um determinado profissional especializado naquela área. É uma série de contatos aí, de contatos, né? É uma série de ferramentas, pessoas, técnicas e ciências que você usa para poder estudar o caso ali. Sim, sim. Em alguns casos tem que se pagar uma análise química para um laboratório, tem que investir uma grana pesada, porque você tem que estar se deslocando de um lugar para o outro, comprar um drone, como foi o caso de um amigo nosso que é ufólogo. Ele pegou, teve que sair de Curitiba para Florianópolis e de lá tirar um drone para tirar imagens aéreas um pouco antes dos agroglifos serem destruídos, né? Que são aquelas marcas nas plantações. Os crop circles? Isso. É porque no Brasil já pegou o termo agroglifo, já tá separado dos crop circles, que é a mesma coisa, na verdade, mas é um termo foi usado na Inglaterra, né? Olha, aprendendo aí, ó. Tá vendo, Igor? Sim, sim. É que você é babaca, você fala as coisas em inglês, né, Kiro? Eu que sou babaca que falo as coisas em inglês. Monóculo. Uma coisa muito importante, tá? Que a ufologia não foi tratada apenas pelos ufólogos, tá? A gente teve aí o projeto Blue Book, né, americano. É um projeto oficial do governo até seu encerramento. Seus membros não são secretos, não tem nada de conspiração em cima, mas eles eram abertamente voltados a estudar o fenômeno UFO, né? Então, o governo americano gastou grana com isso. Então, é um fenômeno que existe. O projeto 7 também foi nessa mesma linha, né? Exato. E aproveitando o embalo aí que vocês estavam... acho que foi o Diego que falou, por exemplo, de mexer com radiação e etc. Me veio uma pergunta aqui na mente. Existe alguma precaução, alguma recomendação que seria utilizada para a maioria... de uma forma geral, para os ufólogos, para realizarem um trabalho, por exemplo? Existe a possibilidade de talvez você encontrar uma radiação que possa ser perigosa. Existe alguma recomendação para evitar um contato ou coisa assim? Para poder coletar o material? Uma ótima, ótima pergunta essa, viu? Vou ter que elogiar a pessoa que fez a pergunta, não tem jeito. Só Caio. Só Caio. É porque vocês estavam falando de como buscar ser uma ciência, eu lembrei que, por exemplo, outras ciências buscam também isso. Por exemplo, na psicologia você tem que buscar na intervenção você não atrapalhar naquilo que a pessoa está fazendo. Sim, então, sim. A ufologia, gente, antes de mais nada, ela não existe uma direção da ufologia. Então não tem ninguém que possa chegar e te dizer, olha, você vai fazer X, Y, Z, a menos que você seja amigo já de um ufólogo experiente, o que é muito raro. Porque quantos ufólogos profissionais, se é que a gente pode dividir ufólogos entre profissionais e amadores, porque não existe também uma linha, trace isso muito bem. Tá escrito na testa, né? A ufologia não é reconhecida como ciência, como acabamos de dizer. Logo, você não pode dizer que ele é um profissional ou que ele é um amador da ufologia, né? Mas alguém que já vive disso, digamos assim, como é o caso, por exemplo, de um diretor da revista UFO, que eu tive a oportunidade de entrevistar, ele vive disso há mais de 30 anos. Muito boa a entrevista, inclusive, eu assisti. Ele vive disso há mais de 30 anos, ele largou a profissão dele, era professor, inclusive, pra fazer isso. Ele já tem, obviamente, noção de todos os riscos e perigos que ele tem, ele não é bobo nem nada. Mas quantas pessoas têm contato direto com ele? Muito difícil isso acontecer. Então, a grande maioria dos ufólogos, eles não têm cuidado algum, porque eles não têm conhecimento. Detalhe, por exemplo, quando cai um objeto celeste, digamos que de uma nave, de um propulsor da Terra aqui nosso mesmo, que soltou-se e caiu, ou de algum objeto, um satélite que está no espaço, que entra em órbita, esses objetos, eles muitas vezes contêm radiação, né? E aí vai o espertinho lá, que não, eu sou ufólogo, eu sou malandro, mete a mão nesse objeto, vem, obviamente, a NASA depois recolher, porque qualquer objeto que cai do espaço, eles identificam vão lá recolher, mas aí o cara já tá contaminado, já teve casos assim, inclusive, tá? Então, não existe um procedimento padrão de segurança, mas existem medidores de radiação que ufólogos mais experientes que vivem disso têm esse equipamento consigo e, obviamente, antes de meter a mão em qualquer coisa, eles vão lá e verificam, mas não existe um padrão... Deve meter na mão, né? Deve ter muito trouxa, então, já morreu de câncer por causa disso nesse meio tempo, então... Tem situações... Existem casos até de ser pessoas atacadas por extraterrestres, mas aí já é uma questão que foge até do controle da pessoa. Às vezes ele não queria nem mexer, o bicho foi lá atrás do cara. Mas sabe que... Desculpa te cortar, Igor. Não, tudo bem. Mas sabe que assim, quando o ufólogo, quando ele chega numa cena onde ocorreu algum relato ufológico... Nossa. Até eu respondi agora. Quando o ufólogo chega numa cena pra entrevistar uma pessoa, pra verificar ali a cena onde aconteceu os vestígios e tudo mais, é como, mais ou menos, como um policial que recebe, eu faço essa comparação porque é bem assim, é como um policial que recebe uma ligação ali que tá acontecendo um crime. Ele chega lá, ele não sabe muito bem o que esperar, ele vai chegar lá e vai ver o que tá acontecendo. Então, ali quando ele chegar é que ele vai ver as marcas, ele vai ver a pessoa, como é, se tem marcas na pessoa, se tem marcas no solo, o que, que a pessoa tá contando, vai entrevistar outras pessoas, e a partir daí é que ele vai tomar um rumo, que ele vai dizer, opa, isso aqui eu acho que é interessante chamar tal pessoa, isso aqui é interessante chamar tal pessoa. Mas como o Christian mesmo disse, não existe um procedimento. Existem muitas pessoas que quando se deparam com um fenômeno ufológico, simplesmente metem a mão. Como aconteceu no caso Varginha, o bombeiro que foi ajudar uma criatura de uma delas que foi recolhida, ele foi ajudar ela, levou inclusive pro hospital e depois ele morreu, por ter tido contato com essa criatura. Ele não era um ufólogo, nada, mas era um bombeiro. Pra te ver, nenhum bombeiro sabe como lidar com isso. Então é uma situação bem complicada você lidar com uma coisa de outro mundo. Por isso que exatamente a maioria dos ufólogos, como o Christian mesmo falou, a maioria dos ufólogos mais experientes já levam alguma coisa para detectar radiação, alguma coisinha ali para ele já, quando chegar lá, já poder dar uma prévia, dar uma primeira olhada antes de fazer um estudo mais aprofundado. Né? Muito bom, é muito bom saber dessas coisas. A gente, inclusive, tem que falar que conversar com vocês aqui me deixa muito, muito feliz, porque vocês estão demonstrando uma desenvoltura. Domínio no tema. Que a gente não viu da última vez. A gente teve uma decepção muito grande, cara. Existe um limite que impede os ufólogos de seguirem certo caso? O governo, ele entra em cima de um certo caso para impedir a descoberta, o conhecimento de vocês sobre o estudo, sobre isso? Entra até naquela questão dos misteriosos, os homens de preto, né? Não do filme, né? O Will Smith não vai aparecer pra você. Mas se existe mesmo alguma intervenção do governo ou de alguma agência ou alguma coisa assim. O que a gente tem percebido é que existem dois tipos de casos aí, né? Aqueles casos de comoção de uma cidade, de um local, houve sim intervenção. Você pode, por exemplo, observar lá no caso da Operação Prato mesmo, lá em Colares, quando o próprio pessoal do Exército já estava interessado, eles se apaixonaram pela ufologia ali. Quando eles já começam, poxa, a gente tem que provar isso pro mundo, mostrar que realmente eles existem. Então vamos filmar, vamos fotografar, vamos espalhar pra... Quando começou isso, o próprio diretor lá do Comar, que era o responsável pela operação na época, mandou todos eles voltarem bem no auge, bem no pico das fotografias, dos relatos e dos testemunhos. Bem no momento X da questão, que eles iam pegar bastante documento. Provavelmente estava com medo de vazar alguma coisa ali. Não sei se ele recebeu uma ordem superior ou não. Ele mandou a equipe recolher. Então, até os próprios militares são censurados. Só pra você ter ideia. Imagina só os ufólogos em geral. No caso Varginha, por exemplo, eles negam até hoje. O veredito do caso Varginha, pra quem conhece, foi que se tratava de um morador de rua, que tudo aquilo que aquelas pessoas todas viram, tava todo mundo louco ou cego, tava confundindo com um morador de rua, né? Sim. Mas interessante que era um morador de rua, então, o ET, mas pra que ele mandaram um monte de caça, tanque, a porra toda pra lá pra cidade? Mas destacou militares pra pegar um morador de rua. Não é? E encheu aleijado a cidade de militares. Quem mora nas cidades vizinhas, meus amigos que moravam em cidades vizinhas, disseram que viram passando um movimento militar nunca visto antes na cidade de Varginha. Atrás do mendigo, ué. Não somente o mendigo. Mendigo anão e aleijado, ainda. Pelo que falaram, era um mendigo normal. Era um super mendigo. Deixa eu perguntar, eu preciso perguntar isso. Você falou da influência do governo aí, assim, onde que o governo interfere ou não. Mas, por exemplo, quando vocês vão estudar um caso, vocês coletam os dados, coletam os documentos e tal. Existe alguma coisa que o governo faz pra esconder isso da população em geral? Existe essa coisa mesmo de o governo esconder documentos oficiais? Sim, sim. Isso aí já é conhecido da ufologia, esse ocultamento. Por exemplo, quando houve a Operação Prato, ela não foi revelada no tempo que ocorreu. Havia todo um boato, as revistas da época publicava um artigo sobre a Operação Prato, mas o governo negava, não existiu nenhuma Operação Prato, essa era a posição oficial do governo. E depois de uma campanha da revista UFO, nos anos de 2000 e pouco, que durou, acredito que 3 anos, que aí que a Força Aérea começou a liberar os artigos, mas liberou parte, apenas parte dos artigos. E aí a Operação Prato começou a existir. Opa, como assim? Algo que nunca existiu, não existiu e de repente começa a existir? Detalhe, todos os arquivos da Operação Prato que foram entregues à revista UFO na mão do diretor, tinha o selinho lá de ultrassecreto. Se você tem coisa sobre ufologia com selo de ultrassecreto, não precisa falar mais nada. Existe sim o secretismo e o acobertamento. Como assim? Pra que tornar algo que é sobre UFO? Ou seja, tudo bem que tem um perigo de espaço aéreo e tudo mais, algo ultra secreto. Poderia ser um selo sigiloso ou algo do gênero, mas ultra secreto você não acha que é algo demais pra algo que não existe? O governo ele faz de tudo para esconder. E o motivo, na verdade o motivo ninguém sabe, existem várias teorias de conspiração que tentam dar uma resposta a essa pergunta, mas no meu entender, a melhor resposta que eu já li de um especialista americano, que foi que os governos escondem porque eles não querem mostrar a fragilidade para a população. Ou seja, imagina se o presidente dos Estados Unidos, da maior potência do planeta Terra, sobe no palanque e diz: extraterrestres visitam o planeta Terra, eles abduzem pessoas, matam vacas e nós não podemos fazer nada a respeito. Foi o que eu tinha falado no último programa, o pessoal até achou graça. Então... É verdade, aquilo lá me deixou um pouco... É engraçado você pensar isso, mas faz muito sentido, ainda mais se você pensar na época que a maioria dos casos aconteceram. Tipo, se eu contar pra vocês que já houve um primeiro-ministro de um grande país que teve a audácia de falar isso abertamente. É, o ex-primeiro-ministro de defesa do Canadá. É, eu ouvi falar disso. Tem um ministro de defesa do Canadá e ainda houve o pronunciamento do Putin. Eles estão visitando os humanos. Então, teoricamente, se uma nave extraterrestre cai no Brasil, por exemplo, ele é patrimônio mundial. Ele deve ser estudado por todos. Se um extraterrestre quiser fazer contato com o governo brasileiro, por exemplo, de repente o extraterrestre nem imagina que existem vários governos, por exemplo, obviamente que ele vai querer conversar com os humanos. Isso vai envolver diversos outros países. E é claro que cada país tem o interesse de ter a tecnologia para si, que tem interesse em ter o contato para si, de ter vantagem para si, e não querem dividir com mais ninguém, né? Dizem, inclusive, teorias de conspiração, que muitas das tecnologias que os Estados Unidos desenvolveram, inclusive uma delas, a mais famosa, o HARP, veio dessas intervenções em fenômenos ufológicos, do recolhimento de naves extraterrestres, de extraterrestres de corpos, inclusive de seres vivos, que estariam trancados ali na área 51 e sendo estudados, talvez até um contato mais direto com eles. Então existe esse interesse, esse conflito. Eu acredito que para haver realmente um contato extraterrestre com a humanidade, isso teria que ser uma coisa conjunta, ou seja, uma coisa onde o ser humano deixa de ser o branco, o negro, o rico, o pobre, o brasileiro, o americano, para ser a espécie humana do planeta Terra falando com um extraterrestre de um outro planeta. Isso aí é uma pequena correção, só que eu gostaria de fazer na minha própria observação. Não foi o Putin que fez aquela declaração, tá? Foi o Dmitry Medvedev, também é primeiro-ministro, ou seja, o chefe supremo aí do Estado Russo, para quem quiser ver posteriormente lá, só pesquisar lá, declaração do primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. A gente vai deixar no post aqui, ó. É, todos os links. A gente deixa no post aqui. Todos os links que a gente tá trocando por Skype aqui, a gente vai deixar pros ouvintes poderem conferir depois tudo que a gente falou com tempo do episódio e tudo. Eu gostaria de falar o seguinte, muitos dos tópicos aqui da pauta, né, a gente já abordou. Falta só uma pergunta que eu queria saber, assim, porque pra quem tá ouvindo, seria interessante entender de uma vez por todas com os termos técnicos e com a pessoa que sabe falar, né, Igor? É, realmente, que tem a propriedade. Exatamente. Eu queria saber como é que funciona a numeração e a classificação dos contatos, né? Contato de primeiro, segundo, terceiro grau, sei lá. E os principais nomes da ufologia. Eu queria que vocês dissessem aí pra gente dar essa característica no nosso conversa. Bem, quanto aos graus, eles não existe um consenso, né? Mas existe certos graus que são conhecidos e aplicados por praticamente todo ufólogo, que seria o contato imediato de primeiro grau, onde a observação é feita a curta distância. No caso, normalmente, quando você consegue ver, normalmente quando você consegue ver o OVNI, consegue identificar o formato ovoide dele, por exemplo, ou você consegue identificar ali, por exemplo, uma janela no OVNI, ou consegue identificar que ele faz movimentos, enfim, é aquela observação a uma distância onde você consegue identificar que é um OVNI, mas ainda não tem tantos detalhes, né? O contato de segundo grau seria aquele que deixa indícios, ou seja, que deixa evidências, que pode ser tanto uma marca marca no solo, como pode ser também a própria perturbação em animais ou uma árvore chamuscada, enfim, deixa algum tipo de evidência, né? Contato imediato de terceiro grau é quando você consegue observar um extraterrestre, quando você vê ele, seja dentro da nave ou seja fora da nave, andando no solo, andando no planeta Terra aqui, em algum lugar você consegue identificar que ele é um ser de outro planeta, um contato imediato de terceiro grau. Já o contato imediato de quarto grau é quando você de fato se comunica com um extraterrestre, seja através de palavras, gestos ou telepatia. Esses são os principais graus de contato com extraterrestres. Aí existem aqueles graus que normalmente que são meio controversos, né? Que é o grau zero, que seria o grau zero é quando você vê um OVNI a uma grande distância, você não consegue identificar se aquilo é uma nave extraterrestre e muitas vezes pode até ser uma confusão, né? Então é quando você realmente enxerga só uma luzinha bem pequenininha que pisca, mas pode ser qualquer coisa e talvez seja um OVNI. E tem aí o contato de quinto grau, que seria o último, que é quando o contato entre extraterrestres e humanos chega a ser íntimo, ou seja, quando existe a abdução, quando o extraterrestre toca na pessoa, quando existe os exames médicos que normalmente o pessoal relata que os extraterrestres fazem, né? Existe até casos ufológicos onde supostamente os extraterrestres teriam tido relações sexuais com o abduzido. Então esse contato mais íntimo, exatamente, e esse contato mais íntimo aí seria o contato imediato de quinto grau, mas o que o pessoal mais leva em consideração é do primeiro ao quarto grau. E a frequência, agora que você falou assim, como é que funciona a frequência desses graus, desses tipos de contato? Qual que é mais frequente? Qual que vocês ouvem mais? Eles têm uma frequência parecida? Não, acho que até pela lógica, né? Assim, o contato de primeiro grau seria o mais fácil. E assim... Sim, mas é que às vezes a gente pode se surpreender. Às vezes a gente pensa que quanto mais maior o grau do contato, mais difícil de decorrer. Mas a gente pode se surpreender. Às vezes acontece assim, igualmente. Queiroz buscando loucamente transar com alienígenas. Eu tô percebendo que ele tá querendo ver se ele consegue um contato. Claro que não, jamais. Não. Novo Vilas Boas, né? Enfim. Isso aí. A gente comentou no último caso. Pois bem, o primeiro grau, sem dúvida, é o caso que mais é visto. A gente tem N relatos, inclusive farsas aí de primeiro grau, com montagens de OVNIs no céu, etc. Né? Foi perguntado sobre os nomes mais influentes da ufologia. Posso citar alguns aqui, né? Alguns até que eu considero muito, outros que eu desprezo totalmente, mas eu sou obrigado a comentar aqui. Não, pode comentar aqui. Não vou entrar em detalhes, né? A gente tem aqui no Brasil o Givaé. Por favor, se você quiser falar o nome de quem você... Não vou separar, vai ficar tudo no balaio só. A gente foi o reverso. Pois bem, teremos aqui o Givaé da revista UFO, diretor, né? Muito conceituado. Temos o Michio Kaku, que é um cientista físico, mora nos Estados Unidos, não sei se a nacionalidade dele realmente é americana. Ele é muito conhecido. Temos o Zacharias Sitchin, que é muito controverso em suas teorias, né? Temos o mexicano Jaime, né? Jaime Balsamo, se não me engano, o sobrenome dele. Trabalha há muito tempo com ufologia e é um comunicador bem, bem versátil. Bem, o Erik van Däniken, que inclusive, se não me engano, ele é holandês, não tenho certeza absoluta, porque ele fala mais de 10 línguas, né? Inclusive já tá arranhando o português. Foi o cara que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas, prepulsou de todo um movimento de alienígenas do passado aí, né? Por falar em alienígenas do passado, a gente tem o... Diodio, isso, exatamente, perfeito, muito obrigado. O Diodio, ele é... Hoje em dia ele é o pop, é cult, né, dentro da ufologia, e para iniciantes da ufologia tem acesso muito por ele, né? O Diego gostaria de citar alguns nomes a mais? Não, cara, eu acho que tu citou praticamente todos os nomes que eu pensei, né? No Brasil, Gevaer, e no mundo, todas essas figuras aí que são os grandes, atualmente, eles são os grandes precursores da ufologia, aqueles que levam os estudos, que fazem bastante palestras, que levam os estudos para o conhecimento do mundo. E agora, assim, entrando no... Não sei se é polêmico ou não, mas o Mistérios, ele citou o Giorgio e falou dos alienígenas do passado. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham da série, o que vocês acham da teoria. Assim, é verdade? A série é muito maluca? Tem um pouco de estudo? Fanatismo? Porque, assim, a gente... Eu peguei pra assistir a sétima temporada e, assim, é meio doido o que eles falam ali. Eles fazem umas interpretações que, assim, você tem que tomar cuidado com o que eles falam. Porque, na verdade, assim, eu conheci... Desculpa, Tosse. Aí, eu conheci o Alienígenas do Passado naquele aquele, antes da série, aquele primeiro documentário que foi feito, documentário acho que de 2 ou 3 horas, que foi feito falando só sobre esse assunto. Esse primeiro documentário, ele é muito bom. E os primeiros episódios, inclusive, eram muito bons. Só que depois, pra continuar a série, eles começaram a inventar coisa que não existe. Começaram a puxar pra muito pro misticismo, começaram a fazer ligações que não fazem o menor sentido, que não tem nenhum embasamento, e aí começaram a viajar na maionese. Mas, assim, a série, ela é boa. Só que você tem que saber, reciclar, tem que saber pegar as informações que prestam, excluir da sua mente aquelas que não fazem sentido, aquelas que, obviamente, são extremamente sensacionalistas. É, pra quem já tá um tempo na ufologia, muita coisa do que se vê ali, que são coisas que a gente já vê há muitos anos, né? Em livros, em documentários, etc. Você dá risada, não tem jeito. Tem coisa de maluco, de louco, né? Você tropeçou, não é um alienígena. Eu tenho certeza que eu não tropecei numa pedra. Foi um alienígena invisível que me chutou. É, foi. Nossa, esse fanatismo é foda, né, cara? Sim, sim, tem um episódio que o... Não era o Jorge, era um outro cara. Ele tava comentando de um sarcófago. Um sarcófago importante. Eu acho que era até o de Osíris. Ele fala que porque não tem nenhuma múmia naquele sarcófago, ele poderia com certeza afirmar que aquilo lá era uma porta de ascendência astral. E não tinha dúvida sobre isso. E eu falei, nossa, tá bom, se você pode... Não podia chegar ninguém, ter pilhado o corpo e as joias e levado a múmia, né? É, você então... tem tanta certeza assim, eu não quero tirar a certeza dele. Olha, o George, ele já trabalha com isso há muito tempo. Antes de aparecer na série, né? Ele era editor-chefe, né, da Legendary Times. Ele já fazia muito trabalho nessa área. Ele sempre foi fã do Von Däniken e tudo mais. Eu não culpo ele pelo que ocorreu com a série, sim pela ganância. De como toda emissora de TV tem ganância de ganhar dinheiro. É, isso é foda, isso estraga qualquer coisa. O negócio acaba, né, descambando. Ele tá fazendo a parte dele ali na medida do possível, né? Claro que ele tá adorando ser esse ícone aí, fazer o de loucão, botar o cabelo pra cima e... Aliens, né? Ah, cara, eu queria ter o cabelo igual o dele. Eu também queria, mas enfim, não é esse o caso, né? Mas, é tudo isso aí que tá acontecendo nesse meio desse documentário, pra gente que já entende, consegue diferenciar, só que essa nova geração não tá conseguindo. Então, todos os dias eu me deparo com pessoas na internet que vem debater coisas comigo, e quando eu provo a elas o contrário, não é bem assim, cara, a tumba não é do extraterrestre lá, não, Akhenaton não é o extraterrestre, vou te explicar aqui por que ele tem aquele crânio ali, meio estranho, e aí o cara fica com raiva, ele não aceita ser contrariado, porque aquela é a verdade absoluta da ufologia que ele aprendeu com 6 meses de history que ele viu. Mistério, como dar credibilidade pra esse tipo de informação que vaza, seja do governo, ou seja de um relato? Seja jogado. Como é feito esse estudo para testar essa veracidade? Olha, obviamente a gente tem evidências materiais e testemunhais. É tudo que a gente tem. A gente não consegue reproduzir o fenômeno OVNI, que seria o ideal. Reproduzir ele, puxa, tá resolvido, né? Conseguir atrair o ET, botar uma isca de ET, porra, o ET veio. Pegamos ele, né? Pegamos o ET. joga a rede em cima. Seria ótimo. Mas como não é possível isso, a gente tem da credibilidade para aquilo que é mais factível, mais físico e palpável, né? Quando a gente parte pra questão de portais, stargates, dimensões, espíritos, quinta dimensão, demônios, coisas além, isso foge e entra de novo naquela questão religiosa que a gente acabou de comentar. Isso estraga, isso degrine o assunto pra comunidade científica. Não tô dizendo que seja algo não verossímil, não é isso, não quero ofender a crença de ninguém, mas não é esse o intuito da ufologia, não é isso que a gente quer apresentar pro mundo, porque existem evidências, sim, suficientes pra render bastante material, só que por não saber dessas evidências, ou por não estudarem, ou por acharem que essas evidências não são tão incríveis quanto as mentiras, eles dão favor à mentira. Então você tem uma notícia que é evidência física, por exemplo. Você tem ali uma parte de um OVNI que caiu, certo? Mas é um cubo de metal quadrado de ferro, que já foi visto que é de ferro, e ponto. Aí você tem um outro cara que diz que viu um ET muito louco, de 3 cabeças, que parecia um T-Rex. É, isso é mais fácil de acreditar, né? Ainda na época de hoje, depois ele do não, ele pode não ser fácil de acreditar, o do T-Rex, mas ele vai causar mais impacto. Quando tu for vender o programa pro público teen, pro público jovem que não conhece ufologia, cara, pô, eu quero ver que loucura é essa, cara. Não quero ver um cubo chato, eu quero ver o T-Rex de 3 cabeças. É o que chama mais atenção. E é isso que acontece. A mídia sempre vai tender para aquilo que dá ibope. E alienígenas do passado tem dado ibope. Bom, mas assim, a gente teve essa conversa aqui. Acho que deu para todo mundo ter um pouco mais de... esclareceu, abrir esclarecimento, até a ciência, isso. Porque isso é o que tá faltando muito hoje em dia. Até para as pessoas que têm aquele certo preconceito, que não entendem, que acham que é só coisa de maluco. Ou que o pessoal que vai aí em São Tomé, né, Caio? Então, mas é... Esse pessoal, não esse... fala na terceira pessoa, não. É, não fale de você na terceira pessoa. Não fale de você na terceira pessoa. Só pra fechar aqui, antes que já tô vendo que a gente tá partindo pro encerramento, tá? Eu queria deixar um recado pra todo mundo que tá nos escutando. A ufologia no Brasil é algo muito sério, né? A gente teve a matriarca Irene Grant aí, que em 1978 já publicou a primeira revista ufológica que abordava o tema seriamente, né? Que era a OVNI Documento. Essa revista teve apenas 8 volumes. Hoje a gente tem filhos, né? Filhotes dessa publicação. A revista UFO tá anos e anos aí no mercado e trata o tema, né? Evidentemente, alguns mais factíveis, outros não. Nós, ufólogos, tentamos buscar o reconhecimento da comunidade científica. É só isso que a gente deseja, e não misturar ufologia com uma parte espiritual. Por mais que ela seja verdade para você, não vai ser verdade para todo mundo. Então foquem, né? Eu peço a todos os ufólogos do Brasil, foquem na parte científica, nos métodos. Tem muito material, não é pouca evidência, e dá para conseguir muita coisa se a gente trabalhar desta forma. Bom, isso é verdade. Isso aí para qualquer tipo de ciência, qualquer estudo, né? A fé não pode cegar a gente aí nas nossas deduções e nem conclusões. Mas eu acho assim, Igor. Depois esse episódio foi um episódio do Conspira onde a gente foi mais comportado, né, cara? Sim, a gente se comportou, e eu acho que foi o episódio mais inteligente que a gente já gravou. É, eu acho que assim, nunca vi o pessoal tão comportado. Até o Caio tá fumando menos hoje, no dia de hoje. Eu gostaria de pedir pros nossos convidados pra eles poderem divulgar, porque assim, além deles serem esses estudiosos aí, eles têm um trabalho no YouTube onde eles falam mais sobre esse assunto. Sim, eles têm o trabalho de divulgação deles sobre, e o próprio canal também. E eu queria pedir agora o momento jabá, fiquem livres pra fazer o jabá de vocês aí, falem no canal, divulguem aí no nosso podcast. Bem, o canal Área 51, quem quiser conferir lá no YouTube, youtube.com/área51canal, lá eu procuro trazer exatamente tudo que eu trouxe aqui no podcast, que é uma ufologia mais séria. Lá eu tenho vídeos de casos ufológicos, notícias, teorias, inclusive tem muitos vídeos em que eu procuro desmistificar muitas das teorias, tento trazer a coisa, reflexões, pensamento, de uma forma bem simples, de uma forma que todo mundo possa entender, e com vídeos curtos, né? Tem muita gente que não tem paciência para ficar vendo 1 a 2 horas de documentário, então são vídeos curtos, no máximo 10, 15 minutos ali, para que seja interessante para todo mundo, uma linguagem bem acessível para todo mundo conseguir entender. Então quem estiver ouvindo aí, quiser aprender um pouquinho mais sobre ufologia, tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, é youtube.com/área51canal. E além disso, a gente tem o canal do Mistérios. Mistérios, pode fazer seu jabá aí. Isso aí. Eu sou o canal Mistérios Arquivados. Eu sou o Christian, mais conhecido pelo meu nome lá. Se bem que adoraram o meu nome Mistérios aqui, né? Pô, melhor nome que tem, cara. Eu tenho um blog também de mesmo nome, que vocês vão encontrar aí na internet, onde eu abordo temas correlatos como ufologia e mistérios em forma geral, né? Então é um canal que eu me dedico muito. Tô tentando fazer um vídeo diário, uma coisa de louco aí, trabalhando fortemente. Por exemplo, antes desse podcast aqui que a gente tá gravando, eu acabo de vir de uma sequência de 2 hangouts e uma live. Nossa. Né? Ó, o cara tá pobre. Vou falar que a gente é famoso, cara. Não. A gente tá tentando divulgar, né? Eu espero que vocês gostem do meu trabalho lá, são todos convidados, e eu adorei participar aqui, meu, pra mim foi demais. Se tiver algum outro tema aí com relato que bata com o tema meu, eu adoraria ser convidado novamente aqui por vocês. A gente pede desculpa pela bagunça aqui do estúdio, a gente é desse jeito mesmo, eu não tenho o que mudar. Não tem, mas... 100% natural aqui, a gente... 100%. Todo mundo sem educação mesmo. E só pra completar, queria agradecer vocês pelo convite, gostei pra caramba de participar aqui, meu, obrigado. Opa, a gente que agradece a presença de vocês aí com esse conhecimento. A gente agradece bastante. Mas assim, Igor, acho que com essas informações a gente já pode se despedir, né? Acho que a gente pode se despedir. Então vamos fazer um tchauzinho aí. Tchau, ET Bilu. Tchau, 20 passos, né? Bom, meu nome é Igor e dessa vez sou eu que vou roubar a frase. Busquem conhecimento, mas busquem um conhecimento verdadeiro. Não fiquem atrás aí de fanáticos e falsos profetas, como a gente falou hoje. Falsos profetas. Adeus, ouvintes. Eu sou o Queiroz, amigo matemático. E sobre a ufologia, cara, não pense que é só você pegar tua pochete e sair olhando pro céu lá, que não é bem assim, não. Eu sou o Thiago e muito obrigado aí pelos convidados e... meu conhecimento aí vai aumentar, que agora eu vou assinar o canal de vocês e vou estar por dentro do assunto. E é isso aí, galera. Meu nome é Caio e não acreditem nos ufólogos de São Tomé das Letras. Eu queria pedir aí, agradecer novamente a presença, sim, dos nossos queridos amigos aí. Muito obrigado mesmo pela presença e volte sempre. A casa está aberta. A casa está aberta. Que mais? É dos dois hobbits que eu mandei. Mandei. Eu tô chorando com essa foto até agora. Cadê esse mais? Foi... Tá aí. Parece dois esmigos. Coisa horrível. Cachos. Vai, bora terminar logo isso. Né? Você quer ler, Caio? Ou quer que eu leio? Eu vou ler. É, agora eu vou ler o e-mail do Diego Andrade. Eu não fui sem educação com essa minha pergunta, não, tá? Só... Porque eu nem ouvi, velho, foi mal. Ah, tá, agora você foi sem educação. Não, é porque bugou meu áudio aqui, velho. Você falou? Não, que eu perguntei se você queria, se queria ler. Ah, lê aí, eu não vou ficar me explicando, viu? Peraí. O que aconteceu? Perdoem os pais, eles não sabem o que fazem. O que o Caio fez agora foi o Igor. Só pra você saber, eu não fui sem educação, não. Não prestei atenção. Eu estou cercado. Eu vou ter que voltar. Perdoem os pais. Bora, velho. Lê isso aí, pelo amor de Deus. O cara tá louco lá. Porra, cala a boca aí que eu vou ler essa merda, então. Se fuder.